Antes de mais nada, quero-vos dizer que estou... Primeiro, eu não sou político, por isso a minha... Peço-vos perdão pela minha falta de discurso escrito ou de preparado. De qualquer maneira, quero-vos dizer que estou muito feliz por vos ver aqui todos, porque estou a ver gente de Aveiro, de fora de Aveiro, estou a ver gente das freguesias urbanas, estou a ver gente das freguesias rurais, estou a ver gente do CDS, estou a ver gente do PSD e do PS e de todos os partidos, e eu acho que isso era o grande... Foi a grande marca que o meu pai, digamos, deixou durante o seu percurso político, foi a capacidade de se dar, de ouvir, de falar e de estar bem em todos os ambientes e com toda a gente. E para mim, isso é, digamos, a marca que ele deixou. Além de mais, deixou uma marca que para mim muito me honra, que é a capacidade, ou digamos assim, é o poder dizer com orgulho que sou filho do Dr. Girão Pereira. E se poder dizer com orgulho de que sou filho de um político, hoje em dia é uma coisa razoavelmente estranha. Porque, infelizmente, nós neste país e neste momento, quando dizemos que somos filhos de políticos ou que estamos ligados a políticos, as pessoas acham, não nos olham, digamos assim, com bons olhos. Felizmente, eu acho que, fruto da maneira de estar dele, fruto da maneira de viver, fruto do seu... da sua formação, eu digo com muito orgulho que sou filho de um político, e para mim política é exatamente como o meu pai fez durante muitos anos, não só na Câmara, como nas associações, como na Misericórdia, como nos bombeiros. Para mim política continua a ser isso. Por isso, quando hoje em dia se fala tão mal dos políticos, a mim custa-me. A mim nunca me ouviram falar mal de um político, porque eu tenho um exemplo em casa do que é para mim um político. E eu ainda acredito que os políticos que temos, e estão muitos aqui hoje, representados, o Sr. Presidente da Câmara de Vouzela, por quem o meu pai nos últimos tempos voltou a ter uma forte ligação, o Presidente da Câmara de Aveiro, Engenheiro Ribal Esteves, com quem havia também uma ligação forte, o Dr. Fernando Ruas de Viseu, com o Dr. Ribeiro e Castro, com quem havia uma ligação muito forte de ideais e de maneira de estar. Eu continuo a acreditar nos políticos, porque eu vejo nos políticos aquilo que via no meu pai. Quero agradecer muito, muito especialmente ao Engenheiro Vítor e ao Sr. Barros, que foram completamente incansáveis, que seria completamente impossível fazer este livro sem eles. Como disse o Engenheiro Ribal Esteves, o meu pai tinha este projeto já há 5 ou 6 anos, mas nunca tinha tempo, não tinha dados, não tinha documentos, não tinha fotografias, não tinha nada. Aliás, vejo ali na plateia uma pessoa que, não sendo de Aveiro, que sendo de Coimbra, que é o engenheiro Fausto Oliveira, tentou de alguma maneira dinamizar este projeto, mas infelizmente ele era assim. Para os outros tudo, para ele e para a família talvez um pouco menos. De qualquer maneira, felizmente, houve alguém, como disse o engenheiro Ribal, que é verdadeiramente amigo e que tomou nas mãos dele aquilo que ele deveria ter feito. O Gerbo Vitor Silva e o Sr. Barros foram absolutamente incansáveis. O meu irmão teve o trabalho de, após a morte do meu pai, escavar no meio de um escritório completamente desorganizado centenas de fotografias e de documentos e de certificados que ele não tinha, mas que estavam lá. E também lhe agradeço imenso, porque sem isso seria completamente impossível. E acho que é isto que eu tenho para dizer. Agradeço-vos imenso por estarem aqui. Agradeço-vos a dedicação, o amor, o carinho. E nós como família, temos... Acho que o nosso pai nos deixou muita coisa. Nos deixou a coisa mais importante do mundo, como disse o Dr. Ribeiro Castro. O prazer, o orgulho de usar um nome e poder dizer de cara levantada para toda a gente: eu sou filho do Dr. Girão Pereira. Isso acho que é o máximo que se pode deixar a uma família após a morte. Obrigado a todos pela presença.